do interior paulista. JC Brau, o Rick, São João da Boa Vista, de Pirituba SP, Mano Neto, das ruas de APGO, Raquel Reis, de Brasília vem Caes. Quebra as algemas correntes que prendem meu sonho pra me derrubar. Quebra o sistema que mata minha gente, meu rap agonista não vai escalar. O som que bate batendo pesado, quebrando vidraça e a colisão. Manifesta de referência a essência do rap que traz salvação. É pancadão, o rap que toca, é trilha sonora, onde estiver. Faço da letra incentivo pra vida e o rap que faço no rap qualquer. Do extremo leste, é leste paulista, do interior que represento. Aperte o play, aumente o som, o grave, o médio, o PA. É trilha sonora que outrora fora que fez e faz balançar. É som de preto e de branco do gueto, ouvindo de cá. Rap legítimo, adido que fez você se ligar. As pernas tremem, os batimentos estimulando a pulsação. Entre o corte da espada, o grito da revolução. Revolução de Malcolm X, Martin Nelson e Zumbi. De Che Guevara até a morte aqui. Quem fez história não foi por glória, fama, sucesso, grana e poder. Perdeu a vida acreditando no melhor pra você. É pra você que a tinta da bique escorre espalhando versos. Que ontem era caça, hoje é leão na selva de concreto. E reto papo é ideias fortes de mil grau. Como ponto 40, 50 que é rap nacional. O som que acalma, o som que desperta, desperta quem busca nas palavras. Esse som de rimas claras, sabedoria, resgate das almas. O tic-tac, o crack, o crel. O cisco, torno, marco, bobeira. Na bola de meia, na sola do pé. É o exército de bombeira. É o som que ele te condena e critica. O promotor censurou. É o som que a pátria amada, chamada favela, cantou. Não vamos ficar calados enquanto sua raça mata. RAP tá no sangue, é missão. Minha luz na escuridão, refúgio da solidão. Só por Deus que eu tô firmão, que tocou meu coração. Nas madrugas, noite fria, copo cheio, alma vazia. Caminhava eu perdido em um beco sem saída. Vi no crime adrenalina, quanta lucro na farinha. E tristeza tem de monte, hoje é dia de visita. Enche a taça, vai e brinda, liberdade, viva a vida. Hoje o rap é a trilha e nós segue na matilha. As tentação cê vai e driba, seja forte e não desista. É bola de olho nos debates de mil fita. Vai vendo é louco truta, conheço a lei da rua. Aqui pisou na bola, a cobrança vai ser bruta. Eu sigo nessa luta, minha eterna busca. Travei contra mim mesmo, minha maior disputa. Das ruas de Brasília, direto do olho do furacão. Caeja a voz de quem não tem a voz de revolução. Batendo forte nos falantes, até os ouvidos da perifa. Pode botar fé que nós tá na missão e honra a camisa. Mas bota castelo em ruína entre teu flow. Prefiro a levada. Sou dos anos 90, tio, sem desrespeitar, molecada. Eu sou o presente, com pé no passado, deixa sem sala. Por isso não faço entretenimento, meu rap é resgate de alma. Caeja é rap pancada, como já venho dizendo há anos. Me juntando nessa batalha com a linha de frente, família de monstros. Eu sou a cara da guerra, da miséria, da favela. Das ruas sujas de sangue, dos guetos, das vielas. Colecionei cicatrizes que os vigaristas não viu. Quanto a hiena sorriu e a cachorra. Tá uma falsa realidade, vivo meus fatos. Por isso hoje me chamam de monstro. E aí, pede gole amargo. Minha espada de dois cortes, rasgo espírito opaco. Pra quem duvidou do talento, tá aqui o resultado. O Brasil abraçou o Caeja, Caeja abraçou o Brasil. Hoje nós é rap nacional e pra somar 300 mil. JC Brau, Mano Neto, Raquel Reis, o Rick dos Beat. Caeja tá junto na guerra, honrado pelo convite. Não vamos ficar calado enquanto sua raça mata. pelos excluídos. Por você, favela, honra a